voz do Brasil. Boa noite. Rádio Difusão Sul Rio Grandense. VYK238. 650 kHz. 5 kW de potência. Erechim, Rio Grande do Sul. Difusão. Uma emissora ligada em você. Seguro DPVAT não terá cobrança de taxa em 2021. Três novos empreendimentos vão gerar 700 empregos na região metropolitana de Porto Alegre. Brasil volta a registrar mais de 1.000 mortes diárias por Covid-19.